9h54 aqui em Foz do Iguaçu e vamos mudar um pouco a rotação do noticiário de hoje aqui na Terra das Cataratas. Vamos conversar a respeito de um assunto positivo da nossa cidade. Daqui a pouquinho vamos ter aí cobertura a respeito dos 75 anos do Parque Nacional do Iguaçu. A repórter Thaís Montenegro já está lá no Parque Nacional acompanhando a celebração deste aniversário do parque. Eu vou conversar agora com o Celso Novaes, ele que é coordenador brasileiro do programa Veículo Elétrico na Itaipu Binacional. Bom dia, Celso. Bom dia, Guilherme. E bom dia, ouvintes da CBN. Já temos carro elétrico, vários protótipos elétricos desenvolvidos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Há também o projeto de fazer um avião elétrico? É, esse projeto ele tem uma finalidade estratégica do domínio de materiais, né? Então, nós entendemos que, num carro elétrico, para você aumentar a autonomia dele, você tem dois caminhos. Um caminho é você mexer na densidade energética das baterias. Nós também estamos trabalhando nesse caminho. Mas ele é um pouco mais demorado e um pouco mais complexo, envolve tecnologias como nanotecnologia, é uma coisa um pouco mais difícil de ser feita. E a outra é você reduzir o peso dos veículos, né? E ninguém no mundo mais domina essa questão de peso do que a indústria da aeronáutica. Então, dentro desse espírito, com o objetivo de conhecer materiais e dominar materiais, nós decidimos incluir no nosso portfólio de projetos, né, o desenvolvimento de um veículo tripulado, uma aeronave tripulada para dois passageiros, né, com a finalidade de dominar os materiais para ser aplicado não só no projeto do avião, mas também em outros projetos que estamos fazendo aqui de mobilidade elétrica. Quando falamos desse desenvolvimento de um projeto de um avião elétrico, você mesmo colocou aí que vai ser um avião para duas pessoas, enfim, um avião de pequeno porte. Uma das intenções seria até didática, criação de uma aeronave para que possa ser utilizada em aulas práticas de pilotagem? Exato, é uma aeronave, inclusive, para uma aula prática bem ousada, né? Seria para acrobacias, mais ou menos, porque ela tem umas vantagens muito grandes em relação ao avião convencional. Uma vez que você, um avião convencional com combustível, quando você faz alguma acrobacia, às vezes você não pode ficar muito tempo numa posição porque você interrompe o fluxo de combustível. Já num avião elétrico, essa limitação já não existe, né? Então, ele permite ângulos de subida diferentes. Então, é um avião, assim, para uso de lazer, né? Mas também com capacidade de treinamento e ensino de acrobacias. E como é que está o estágio de desenvolvimento desse projeto? Já existe aí uma previsão até de testes com relação a esse protótipo? Como é que vocês estão trabalhando? Esse projeto ele se baseou num avião existente, né? Onde a gente está fazendo todas as modificações necessárias para poder adequar ele a operar de modo elétrico, né? Então, o projeto tá com cronograma em dia. A ideia é que até meados desse ano nós já tenhamos alguns testes aqui dentro da própria usina de Itaipu aqui e na sequência concluímos o projeto. O grande objetivo do projeto, que é o domínio de materiais, já vem sendo atingido, né? Nós desenvolvemos tecnologias aí de materiais que não serão só usados no avião e que reduz muito o peso, né? E mantém a resistência. Mas a conclusão do projeto do avião elétrico está prevista para após o primeiro semestre agora do ano. E falando ainda de veículos elétricos, nós tivemos essa notícia, informação de instalação de um eletroposto ali no Hotel Rafaim, na BR-277, enfim, para recarregar veículos elétricos. Como é que foi recebida essa notícia por vocês? Vocês tiveram participação também nesse projeto de instalação desse eletroposto ali no Rafaim? Sim, nós estamos com um projeto de parceria com vários hotéis aqui na cidade e estamos instalando eletropostos na cidade de Foz do Iguaçu. Aqui na usina de Itaipu nós temos mais de 200 unidades instaladas, mas é um eletroposto mais simples porque não tem basicamente um sistema elétrico com proteção, né? E nós entendemos, nós já usamos os veículos elétricos de Itaipu na cidade de Foz do Iguaçu, mas a gente quer expandir essa utilização e para que isso possa ser viável, é importante ter alternativas de abastecimento é fora da usina de Itaipu também. Então, a primeira instalação foi um eletroposto no conjunto habitacional B, né? Depois estamos instalando aí no Rafaim, no Bourbon, no Mabu, no aeroporto de Foz do Iguaçu, ali na prefeitura municipal. Então, tem uma série de projetos, né, que visa criar uma rede de abastecimento para viabilizar o uso dos veículos elétricos mais intensamente na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos também um eletroposto desse no Parque Nacional do Iguaçu. Como é que você avalia o futuro da locomoção? Essa tecnologia elétrica está se tornando cada vez mais viável economicamente também para montadoras e usuários? Sim, um dos grandes desafios aí para o Brasil é essa parte da econômica. A parte técnica já está bastante resolvida, né? E a parte econômica ela está se viabilizando com produção de componentes no Brasil, né? E a Itaipu trabalha fortemente no desenvolvimento de tecnologia com o objetivo de que esses custos dessas peças, muitas peças ainda não disponíveis no Brasil, e venham a ser feitos aqui no Brasil. Estamos aí com uma parceria com a Fiat, com o Iveco, a Grale e agora também com a Renault, e a ideia é que a gente então consiga preparar os fornecedores, né, criar uma indústria de peças para que essas peças sendo produzidas no Brasil viabilize a redução do preço do veículo elétrico. Celso Novaes, coordenador brasileiro do programa Veículo Elétrico de Itaipu, muito obrigado por essa participação e boas notícias aqui na CBN. Obrigado a vocês, um abraço a você e a todos os telespectadores aí que estão nos ouvindo, né? Estamos à disposição aí para botar vocês a par dos desenvolvimentos que estão fazendo por aqui.